agi alguma. Não poderia tirar a paz desse meu novo ser. Soltar ao vento a minha voz, que encontra o doce nome do Senhor. Caminho eu vou.